Capítulo 12. Faça as orações que toda guerreira de oração precisa conhecer. Ler sobre a oração é bom. Falar sobre a oração é ótimo. Mas nada acontecerá se não orarmos. Precisamos orar todos os dias sobre tudo que deve ser abrangido. E uma vez que a fonte de nosso poder em oração é o Senhor, se não passarmos tempo com Ele em oração, perdemos o poder. E não podemos nos dar a esse luxo com um inimigo tão assustador se opondo a tudo que Deus quer fazer em nós, por meio de nós e ao nosso redor. Os capítulos anteriores discorrem sobre como tornar-se uma forte guerreira de oração. Neste último capítulo, você encontrará orações importantes para a sua vida, para a vida das pessoas por quem você ora e para promover o avanço do reino de Deus na terra. Isso não significa que você tenha de orar todas elas diariamente, de jeito nenhum. Você pode escolher uma por dia ou uma por semana. Faça essas orações à medida que sentir a direção do Espírito Santo. Ele lhe mostrará sobre o que orar quando você perguntar-lhe. A cada oração, a espada do Espírito aparece em destaque para trazer máxima proteção e poder. Isso a ajudará a resistir à influência do inimigo em sua vida e na vida dos outros. Cada oração influenciará as pessoas e as situações ao seu redor para o benefício de todos, impedindo o sucesso dos planos do inimigo, ajudando você e outros a permanecer firmes na batalha quando as coisas estiverem abaladas e realizando a vontade de Deus. É um ótimo retorno para tão pouco investimento de tempo. As 20 principais áreas de enfoque das orações incluídas aqui são as que o inimigo costuma usar para o ataque. Com certeza você pensará em áreas adicionais. Por isso, enquanto estiver orando, tenha um bloco de notas e uma caneta em mãos para anotar o que Deus falar ao seu coração. Não precisa ser nada elaborado. Apenas um lembrete de como o Espírito Santo está direcionando você a orar. Não é preciso orar por todas as coisas diariamente. Isso seria excessivo e a oração não é um fardo. Você deve simplesmente orar por si mesma, por sua família e por pessoas e situações que Deus põe em seu coração. Deixe as suas orações serem suscitadas por seu amor a Deus e por sua prontidão para servir. Responda ao chamado para ser uma guerreira de oração, a fim de ver a vontade do Senhor realizada na terra. O Espírito Santo a conduzirá. Por isso, mantenha-se em contato com Ele. Convide-o a guiar seu coração, sua mente, seu espírito, a respeito de quando orar, como orar e o que orar. E quando Ele lhe trouxer à mente alguém, um grupo de pessoas ou um conjunto de circunstâncias, verifique essas orações para ver se alguma delas é um bom ponto de início. Há tremendo poder nas orações de guerra de oração. E Paulo nos instrui. Nunca se cansem de fazer o bem, segundo a Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer é orar e continuar a orar, mesmo se não houver respostas imediatas. Orar como guerreira de oração de Deus é uma forma excelente de chegar ao fim da vida sabendo que combateu o bom combate e cumpriu seu chamado. Você não precisa saber como cada oração é respondida. Precisa somente acreditar que Deus ouviu todas elas e responderá de acordo com o tempo e a vontade dele. Simplesmente ore e confie em Deus para todo o resto. É o que fazem as guerreiras de oração. Orações poderosas para a batalha espiritual. 1. Oração por proteção. Senhor, peço-te que cubras minha família e a mim com tua proteção. Cerca-nos de teus anjos para nos guardar do perigo, de acidentes, de enfermidades e de quaisquer planos do inimigo para nos prejudicar. Tu és minha força e meu escudo e em ti confio. Obrigada por protegeres minha saída e minha entrada desde agora e para sempre. Tu és o meu abrigo e meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Obrigada, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como o escudo. Obrigada, porque no dia da adversidade tu me esconderás do inimigo num lugar secreto e me porás em segurança sobre um rochedo. Senhor, tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Oro para que também protejas a minha casa, a minha família, guarda essa pessoa dos violentos, onde quer que o inimigo tenha preparado uma armadilha. Oro para que as livres das ciladas armadas contra ela. Obrigada, pois o Senhor a livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Obrigada por cobrires essa pessoa para que ela encontre refúgio sobre tuas asas e porque tua fidelidade será seu escudo protetor. Eu te agradeço, Senhor, pois és nosso refúgio em tempos de angústia. És abrigo para todos que se refugiam em ti. Ajuda-nos a sempre lembrar que és nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Oro em nome de Jesus. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Salmos número 91, versos 5 a 8. 2. Oração por livramento. Senhor, sei que o mal está em toda parte, mas disseste que livra todos os que buscam em ti refúgio. Ajuda-me a encontrar refúgio em ti. Peço mesmo por o nome da pessoa em seu coração que necessita de proteção ou livramento. Obrigada por enviares anjos para nos livrar dos planos do maligno. Senhor Jesus, tu disseste que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ajuda essa pessoa a se afastar do mal e a fazer o bem. Onde o mal tem nos perseguido, oro para que frustre todas as tentativas do inimigo de erguer qualquer tipo de fortaleza ou armar qualquer tipo de cilada. Ajuda-nos a odiar o que é mal e a nos apegar ao que é bom. Ajuda essa pessoa a ser sábia em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, e a se afastar de toda forma de mal. Tua palavra diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Capacita essa pessoa a resistir a toda a tentação do inimigo para desobedecer a ti e fazer o que não deve ser feito. Livra-a da atração do inimigo em todos os aspectos. Obrigada, Senhor, porque és fiel para nos fortalecer e nos guardar do maligno. Mostra-nos todas as maneiras como temos convidado o inimigo a entrar quando deixamos de viver de acordo com a tua vontade. Obrigada, Jesus, pois tu és o libertador que veio para nos livrar da morte e do inferno. Querido Senhor, livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Oro em nome de Jesus. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, mal nenhum atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Salmos capítulo 91, verso 9 a 12. 3. Oração por cura. Senhor, obrigada porque és o Deus que cura. Obrigada, Jesus, porque tomaste sobre ti as nossas enfermidades e sobre ti levastes as nossas doenças, porque foste transpassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. E pelas tuas feridas, Jesus, fomos curados. Pela autoridade concedida a mim, em nome de Jesus, oro pela cura de nome da pessoa que precisa de cura. Oro para que nenhum plano do inimigo para a destruição desta pessoa seja colocado em prática. Traze cura para todas as partes do corpo desta pessoa. Oro especificamente por nome da parte do corpo que necessita de cura. Faz o corpo dessa pessoa funcionar da maneira que tu o criastes, de modo que cada órgão seja purificado de tudo aquilo que não deve estar ali. Concede a essa pessoa sabedoria em relação à dieta alimentar, aos medicamentos a serem tomados, ao tratamento médico e ao que fazer para manter-se saudável. Em nome de Jesus, resisto a todos os planos do inimigo para infligir enfermidade ou doença de qualquer tipo a essa pessoa. Senhor, a tua palavra nos instrui. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Revela-nos as áreas onde há necessidade de confissão de pecados para que possamos nos arrepender. Sei que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Mostra-nos onde a opressão e a falta de disposição têm impedido a cura. Não importa se essa enfermidade é curada instantaneamente ou requer um período de convalescença, glorificamos a Ti como nosso Criador e Curador. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Obrigada, porque Tu salvas aqueles que Te clamam na aflição e na tribulação, curando-os e livrando-os da morte. Em favor de nome da pessoa por quem você está orando, suplico, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Senhor, Tua palavra diz, entre vós, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Ajuda-nos a fazer a oração da fé. Ajuda-nos a confessar nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros a fim de sermos curados. Oro em nome de Jesus. Bendigo ao Senhor a minha alma. Bendigo o Senhor todo o meu ser. Bendigo o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Salmos número 103, verso 1 a 4. 4. Oração por orientação e discernimento. Senhor, Tua palavra diz que devemos buscar Teu reino em primeiro lugar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Senhor, eu te peço sabedoria e te agradeço, porque me dará sabedoria abundante. Recuso-me a duvidar de tua palavra e de tuas promessas para mim. Por isso te peço com fé e sem duvidar. Ajuda-me a permanecer firme em tua palavra. Hoje, preciso de sabedoria especificamente para cite sua maior necessidade por orientação e discernimento no momento. A confiança que tenho em ti é que tu me ouves sempre que peço algo de acordo com tua vontade. Coloco diante de ti preocupações, problemas, sonhos, necessidades, medos e desejos e peço que me ajudes a orar de acordo com a tua vontade. Mostra-me como orar especificamente a respeito disso e o que fazer. Jesus, tu disseste, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ajuda-me a permanecer em ti e em tua palavra. Obrigada por me ouvires e me responderes. Coloco todas as minhas preocupações sobre ti e as deixo em tuas mãos, sabendo que não queres que eu carregue esse peso. Oro por nome da pessoa que necessita de sabedoria e discernimento. Ajuda essa pessoa a tomar decisões sábias e concede-lhe o discernimento de que ela precisa para viver com segurança neste mundo. Não permitas que ela seja sábia aos seus próprios olhos, mas sim que ela tema a ti e evite o mal, conforme tua palavra nos instrui. Obrigada, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Concede a essa pessoa sabedoria a respeito daquilo que ela está buscando para que possa buscar tua vontade. Abre a porta para o que está de acordo com a tua vontade e fecha a porta para o que não está. Tu disseste, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Meu maior prazer é conhecer-te. Peço a tua orientação, busco conhecer a tua vontade e bato na porta de tua misericórdia, confessando que não posso viver sem ti. Obrigada, porque tu recompensas aqueles que buscam teu reino em primeiro lugar e colocam seus fardos sobre ti. Alinho-me a ti, Senhor, e peço que me ajudes a orar conforme a orientação de teu Espírito, por mim e por outras pessoas. Obrigada, porque ouves minha oração e responderás a ela. Oro em nome de Jesus. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios capítulo 1, verso 16 a 18. 5. Oração por provisão. Senhor, sei que o inimigo pode usar nossas finanças como ponto de ataque, por isso quero cobri-las em oração. Submeto a Ti minha vida, minhas finanças e tudo o que tenho. Obrigada por todas as bênçãos que me deste. Ajuda-me a glorificar em Ti tudo o que faço e com tudo o que tenho. Sei que tudo o que é bom vem de Ti. Ajuda-me a Te agradar em todas as minhas transações financeiras, pagamentos, doações, compras, gastos. Tua palavra diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Oro para que o inimigo não roube de mim nem de minha família. Ajuda-nos a ser bons despenseiros daquilo que nos deste. Nos aspectos em que me tem faltado sabedoria, orienta-me, Senhor. Ensina-me a doar da forma que queres que eu faça, a fim de que, ao fazê-lo, eu repreenda o devorador que vem roubar aquilo que tenho. Resisto ao inimigo que quer nos privar daquilo que tu nos tens reservado. Ajuda-me a tomar decisões financeiras sábias com base na orientação do teu Espírito. Oro por nome da pessoa que necessita da provisão. Satisfaze todas as necessidades dela. Ajuda essa pessoa a aprender a te buscar para tudo. Tua palavra diz, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Oro para que o coração dela esteja diante de ti em relação às finanças. Obrigada, Senhor, porque suprirá todas as necessidades dessa pessoa de acordo com as suas gloriosas riquezas. Ensina essa pessoa a ser grata por tua provisão. Tu disseste, dê-lhe e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ajuda essa pessoa a ser generosa e a doar para ti e para os outros da forma que te agrade. E ajuda-me a fazer o mesmo. Ajuda-nos a confiar em ti e não no dinheiro ou nos bens. Ajuda-nos a ser generosas e estar prontas para repartir. Ajuda-nos a acumular um firme fundamento para a era que há de vir. Ensina-nos a ser sábios a respeito de tudo o que nos dás. Obrigada, porque sempre supres nossas necessidades quando te buscamos e andamos em teu caminho. Oro em nome de Jesus. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos capítulo 1, verso 2 a 3. 6. Oração por vitória sobre o inimigo. Senhor, obrigada, porque com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Sei que os ímpios tramam contra os justos, mas o Senhor ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Obrigada, porque aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, encantarei e louvarei ao Senhor. Eu te louvo em meio a adversidades e desafios, sabendo que tu farás algo grandioso em mim e na situação em que me encontro. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas eu digo, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam mal. Caem os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Revela-me qualquer área por onde o inimigo possa entrar em mim, em minha família ou em qualquer pessoa que esteja sendo atacada pelo inimigo e por quem devorar. Oro por nome da pessoa que necessita de vitória sobre algum problema. Revela-nos a atuação do inimigo em nossa vida, onde acaso após caso de enfermidade, acidentes ou crises, mostra-nos onde o inimigo procura nos enfraquecer. Oro para que o inimigo não tenha sucesso em controlar nenhuma área de nossa vida. Senhor, se algum de nós estiver permitindo que o inimigo entre em nossa vida, revela isso a nós. Mostra-nos qualquer coisa que não esteja certa em nós e que possa dar oportunidade para o inimigo atacar. Sei que quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Revela-nos como temos permitido pensamentos ou atos que não estão de acordo com Tua vontade. Queremos nos arrepender disso e pôr fim à intrusão do inimigo em nossa vida. Senhor, teremos a vitória, pois Tu pisotearás os nossos adversários. O Teu braço é poderoso, a Tua mão é forte. Exaltada é a Tua mão direita. Senhor, a Tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a Tua mão direita despedaçou o inimigo. Obrigada, porque Tua misericórdia nos dará vitória sobre o inimigo em todos os ataques que ele lançar contra a nossa vida. Oro em nome de Jesus. Mas não se detenham, persiga os inimigos, ataque-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Josué, capítulo 10, verso 19. 7. Oração por crianças. Senhor, oro pela proteção de cada criança em minha família e de todas as crianças que conheço. Em especial, te peço por nome das crianças em seu coração. Não permita que o inimigo ganhe nenhum território na vida dessas crianças. Traze-as para perto de ti, para que elas te recebam como salvador, antes que o inimigo erga qualquer fortaleza na vida delas, para que aquelas que já te receberam permitam que esse ato se materialize na vida delas. Traze-as para o teu reino, para que possam rejeitar todo o aspecto do inimigo e das trevas, principalmente à medida que se tornam adultos. Silencie a voz do inimigo, de modo que essas crianças possam ouvir tua voz. Guarda-as de toda a confusão e dos planos do inimigo. Capacite-as a pensar com clareza e a fazer escolhas acertadas. Onde o inimigo já ganhou território na vida delas, oro para que intervenhas e exponha as mentiras e as táticas dele. Dá-me sabedoria para orar pelas crianças que puseste em meu coração. Senhor, clamo o coração de nome de outras crianças que necessitam de oração para o teu reino. Direciono o coração de cada criança para ti. Peço-te que nenhuma delas seja perdida. Protege-as do mal, esconde-as dos ímpios que tentam privá-las de tudo que reservaste para elas e destruí-las. Oro para que teu caráter seja formado em cada criança. Tua palavra diz que os justos serão poupados. Oro para que essas crianças sejam ensinadas por ti e para que grande seja a paz delas. Concede a essas crianças a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Grava tuas leis no coração delas. Oro para que honrem seus pais, que tudo lhes corra bem e tenham longa vida sobre a terra, conforme prometeste em teus mandamentos. Traz influências e amigos piedosos à vida de cada uma delas. Concede-lhes discernimento em relação às pessoas. Traz de volta todas as crianças que se desviaram dos teus caminhos. Em particular, oro por nome da criança. Obrigada por tua palavra para pais cujos filhos se rebelam, que diz: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Obrigada porque nossa obra de oração e intercessão será recompensada. Obrigada porque tua promessa para nós é: creia no Senhor Jesus e será salvos, você e os de sua casa. Clamo essas crianças para o teu reino, Senhor, e nenhum plano do inimigo pode cancelar isso. Oro em nome de Jesus. Porque há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, e seus filhos voltarão para a sua pátria. Jeremias, capítulo 31, verso 17. 8. Oração por segurança e para pôr fim à violência. Senhor, oro por um lugar seguro onde morar. Se o local onde moro não for seguro, peço-te que o torne seguro ou que faça surgir outro local de habitação que seja seguro. Se o lugar onde moro for seguro, oro para que o mantenha sempre assim. Guarda minha casa, cerca-a de anjos e afasta todo o mal. Oro pela extinção de todo crime no bairro, na comunidade e na cidade onde moro. Em especial, oro pela segurança de nome de pessoas que estão ou podem estar em perigo. Mantenha o inimigo longe dessa área e, caso outras pessoas o tenham convidado a entrar por meio de escolhas ruins do orgulho e da arrogância e de intenções, práticas e desejos malignos, oro para que teu espírito as convença do pecado. Se elas se recusarem a se arrepender, oro para que faças que elas sejam pegas em suas próprias armadilhas. Expõe aqueles que planejam fazer o mal antes de terem chance de cometer seus crimes. Oro para que os criminosos sejam afastados da sociedade, a fim de que não possam mais prejudicar os outros. Põe fim à violência em nome de um lugar ou região onde a violência ou crime prevalece. Clamo a ti em nome das pessoas, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Oro para que a tua justiça e a tua benevolência reinem sobre elas. Oro para que não se ouça mais falar em violência nesse lugar. em relação àqueles que têm intenções malignas ou que praticam atos cruéis contra alguma pessoa que vive ali, oro para que teu espírito os convença do pecado. E se o coração deles estiver fechado para ti e não consigam ouvir a verdade, se o orgulho lhes deve de colar e eles se vestem de violência, e se não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. E se eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência, oro para que o mal se volte contra eles mesmo. Tu disseste que a violência dos ímpios arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Fazer cair aqueles que incitam a violência contra teu povo. Obrigada, porque tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertastes. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. És a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e meu poderoso Salvador. És a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Obrigada, porque em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Oro em nome de Jesus. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10, 25. 9. Oração para pôr fim à confusão. Senhor, Tu não és de confusão, e sim de paz. Onde a confusão reina, sei que o inimigo opera e está no comando. Oro para que não haja confusão em mim, em minha família, em meus relacionamentos, em minha igreja e em meu trabalho. Oro por clareza e resista ao inimigo que tenta entrar com confusão. Oro para que, em vez disso, Tua paz reine nessas áreas. Submeto-me a Ti, Senhor, pois Tua palavra diz que nos deste equilíbrio. Obrigada pelo equilíbrio que prometeste àqueles que Te amam. Oro para que ponhas fins a toda a confusão, não apenas em minha mente, mas também na mente de minha família, de meus amigos e de pessoas que têm sido vítimas das táticas de confusão do inimigo. Oro para que ponhas fim à confusão na vida de nome da pessoa em cuja vida reina a confusão. Ajuda essa pessoa a levar cativo todo o pensamento para torná-la obediente a Cristo. Faz que ela resista ao inimigo, recusando-se a manter pensamentos que não são de Ti. Oro para que a verdade seja revelada a todos os envolvidos em situações nas quais o inimigo trouxe confusão. Permite que a culpa seja colocada sobre o inimigo onde ela pertence. Obrigada, porque não és o autor da confusão, o inimigo é. Resisto a toda a confusão do inimigo em nome dessa pessoa. Concede-lhe teu equilíbrio. Tua palavra diz que a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Onde a fofoca trouxe confusão, expõe as obras das trevas ao brilho da tua luz e faz-as evaporar. Coloco diante de ti. Cite uma situação específica em que houve confusão por meio de palavras ditas de maneira errada, que a tua verdade possa operar. Para as pessoas que estão tentando causar confusão, oro para que lhes dê um vinho estonteante. Concede clareza total a todas as pessoas envolvidas, assim como uma perspectiva adequada. Abre os olhos cegos, traz revelação e entendimento para onde houver confusão. Nos casos em que o inimigo trouxe confusão para outras partes do mundo ou para certos grupos de pessoas, oro para que a clareza da tua verdade prevaleça. Em especial, oro por, cite grupo de pessoas, governos ou organizações em que reina a confusão. Subverte os operários da confusão e muda os pensamentos errados deles. Silencie aqueles cujas mentiras têm levado pessoas a serem incapazes de distinguir entre a verdade e a mentira. Que a tua verdade, a verdade de tua palavra, venha à tona e reine no coração das pessoas. Oro em nome de Jesus. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Salmos número 70, verso 2. 10. Oração por livramento de tormentos do inimigo. Senhor, torna-me ciente de qualquer pessoa que esteja sob ataque do inimigo e ajuda-me a interceder por ela, assim como Tu, Jesus, intercedes por nós. Oro por nome da pessoa que está sendo atormentada pelo inimigo e peço que abençoes essa pessoa hoje. Encha-a do pleno conhecimento da Tua vontade. Concede-lhe toda a sabedoria e entendimento espiritual para que ela possa viver de maneira digna de Ti, agradando-te em todas as coisas, frutificando em toda boa obra e crescendo em teu conhecimento. Fortalece essa pessoa com teu poder. Dá-lhe perseverança e paciência. Faz que ela viva de maneira digna de ser teu filho. Oro para que ela comprometa-se contigo e com tua vontade. Dá-lhe o desejo de agradar a ti, de ser grata a ti, de crescer em teu conhecimento todos os dias. Quando alguém estiver sendo atormentado ou enganado pelo inimigo, oro para que abra os olhos dessa pessoa para a verdade. Revela-te a essa pessoa, assim como teus planos para a vida dela e as estratégias do inimigo contra ela. Permite que essa pessoa faça escolhas que são certas a teus olhos. Senhor, oro para que derrames teu Espírito sobre nome da pessoa ou do grupo de pessoas que necessitam do derramamento do Espírito na vida delas. Faz essa pessoa experimentar reavivamento espiritual e sentir tua presença na vida delas. Oro para que os olhos delas sejam abertos para a tua verdade, para tudo o que queres lhe revelar. Liberta-a de toda opressão e de tudo aquilo que a esteja impedindo de tomar posse do que reservaste a ela. Dá-lhe força para sempre resistir ao inimigo. Ajuda a ser tudo o que a chamas para ser e a tomar posse de tudo o que lhe preparaste. Senhor, livra-nos das garras do inimigo, a liberdade em tua presença. Por isso, ajuda-nos a permanecer perto de ti. Obrigada, Jesus, porque entregaste a ti mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Senhor, tu disseste, clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Livra-nos de toda obra maligna, oro em nome de Jesus. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. 11. Oração por líderes e autoridades. Senhor, ora em primeiro lugar para que proteja os pastores cristãos e os líderes da minha igreja e de todas as igrejas que creem na Bíblia. Em especial, oro por nome de líderes cristãos que lhe vem à mente. Capacita-os a serem uma força para o bem na comunidade em que atua. Ajuda-os a sempre te ouvirem com clareza. Guarda-os de planos malignos, pois sei que ele e suas famílias são os alvos prediletos do inimigo. Abençoa minha igreja e outras igrejas que conheço, incluindo cite sua igreja e outras igrejas que estejam em seu coração neste momento. Não permitas que tenham aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nem que sejam pessoas que deixem de convidar o teu Espírito Santo para operar nelas e por meio delas. Ajuda-as a andar em teus caminhos e a seguir a orientação do apóstolo Paulo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oro para que, se houver algum erro na liderança de alguma igreja, que o reveles a fim de que os líderes sejam corrigidos e que eles recebam tua correção com arrependimento e um coração dedicado a teu serviço. Ajuda-nos a continuar unidos e em paz, servindo somente a ti e não a nós mesmos. Ensina-nos a crescer juntos como família espiritual, sem excluir ninguém. Tua palavra fala bastante sobre a unidade de teu povo e oro por isso agora. Guarda-nos o corpo de Cristo de desavenças e divisões de ordem satânica. Ajuda-nos a permanecer firmes na unidade para a qual nos chamaste. Senhor, oro por todas as autoridades municipais, estaduais e federais, para que sejam servos honestos do povo. Oro para que toda corrupção seja exposta e que todos os líderes corruptos sejam substituídos por homens e mulheres honestas e inteligentes que farão bem para o povo. Expõe cada líder corrupto e remove-o do poder. Livra-nos do mal em nosso governo. Capacita-nos a levar uma vida tranquila e pacífica, livre da violência e de conflitos. Remove os líderes que não se importam com o povo, mas apenas com benefícios e ganhos pessoais. A questão em meu governo que mais me preocupa é, cite a questão que mais o preocupa. Oro para que tuas leis prevaleçam e que as coisas certas sejam feitas. O que quero ver feito é, cite o que você gostaria de ver resolvido. Acima de tudo, quero que tua vontade seja feita. Mostra-me como orar sobre questões específicas para que toda infiltração do inimigo seja sanada. Desperta teus servos para interceder. Ajuda-nos a ouvir teu chamado e a nos tornar vigia sobre os muros de tua comunidade e nação. Oro em nome de Jesus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 3. 12. Oração por salvação de outros. Senhor, oro pela salvação de, nome da pessoa que você deseja que aceite Cristo. Abre os olhos dessa pessoa para que ela veja a tua verdade. Revela-te a ela e abre-lhe o coração para te receber, Jesus, como Salvador. não me permitas desanimar. Caso não haja uma resposta imediata dessa pessoa, pois sei que o teu próprio irmão Tiago não acreditou que tu eras quem disseste ser. Somente depois de tua morte e ressurreição ele se converteu. Mas sei que podes atrair as pessoas para ti e tu o fazes em resposta à oração. Tu disseste, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sei que não queres que ninguém seja separado de ti e sofra por toda a eternidade. És paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque teu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Continuarei a orar por aqueles que ainda não são salvos, para que te recebam como Messias. Sei que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e eles é tu, o homem Jesus Cristo. Sei que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigada, porque pelo grande amor com que nos amaste, nos deste vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Senhor Jesus, tu dissestes, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Oro para que as pessoas que citei diante de ti entrem pela porta da vida eterna e não sejam arrancadas de tua mão. Ajude-as a ouvir tua palavra e nela crer. Oro para que nesse momento elas não permaneçam cegas nem sejam arrancadas de tuas mãos pelo inimigo. Clamo-as para o teu reino. Ajuda-as a conhecer teu maior presente para nós, a vida eterna contigo. Oro em nome de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. 13. Oração para pôr fim aos preconceitos. Senhor, livra-nos de todos os comportamentos baseados em preconceitos. Sei que os mesmos tipos de sangue se encontram em todas as raças, pois temos um único Pai Celestial. Tua palavra diz, não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, por que será então que quebramos a aliança de nosso antepassado, sendo infiéis uns com os outros? Mas eu pergunto isso, Senhor. Oro para que as pessoas não desprezem as outras por nenhum motivo, principalmente devido às diferenças étnicas, de cor de pele, de idioma, de aparência ou culturais. Resistimos ao mal que vem do inimigo de nossa alma, a qual continua a incitar esse tipo de ódio. Liberta-nos deste mal e daqueles que adoram cultivar preconceitos e mantê-los vivos. Tu criaste apenas dois tipos de pessoas entre as quais precisamos fazer distinção. As que conhecem Jesus e são salvas e as que não conhecem Jesus e não são salvas. Capacita-nos a fazer esta clara distinção. Ajuda-nos a ver a beleza que colocaste em todas as raças e a apreciar as diferenças. Sei que quando tu nos chama a unidade não fazes distinção entre as pessoas exceto pelo fato de elas crerem ou não em ti. Ajuda-nos a agir do mesmo modo. Senhor, oro por paz e unidade entre os cristãos de todos os grupos étnicos. Se alguém demonstrar a outro algo que não seja o amor incondicional de Cristo, oro para que tragas o convencimento do pecado ao coração dessa pessoa que está tão cega. Se houver raiva ou ódio projetado em direção às pessoas de certo grupo étnico, oro para que tragas as pessoas que realizam esse mal de joelhos diante de ti em arrependimento. Ajuda teus filhos a serem um povo em meio ao qual reina teu amor. Em especial, oro por, cite o nome da pessoa, do grupo de pessoas ou de uma situação em que a discriminação é evidente. Obrigada porque és Pai de todos e porque teu Espírito Santo habita em cada um de nós que aceitou teu Filho como Salvador. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ajuda-nos a fazer o mesmo. Todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tu nos criaste de um só sangue e por teu sangue fomos resgatados. Jesus, ajuda-nos a amar uns aos outros como nos amaste e a nos sacrificar uns pelos outros como te sacrificastes por nós. Oro em nome de Jesus. De um só fez ele todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exaltados em que deveriam habitar. Atos capítulo 17, verso 26. 14. Oração de exaltação a Deus. Senhor, louvo a Ti como Todo-Poderoso Deus do Universo, para quem nada é impossível. Não há ninguém maior que Ti. Não há ninguém superior a Ti. Não há ninguém mais maravilhoso que Ti. Exalto-Te acima de todas as outras coisas, dando-Te honra, glória e louvor. Obrigada, porque quando clamamos ao Senhor, somos salvos de nossos inimigos. E porque quando Te louvamos, nossos inimigos são derrotados. Obrigada porque salvas o pobre das mãos dos ímpios, tu dás sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. e revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, porque habitas na luz. A ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Ofereçamos continuamente a ti um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o teu nome. Obrigada porque habitas no meio do louvor, e é por isso que o inimigo detesta tanto que eu louve a ti. Quando eu faço, tudo que ele tenta inserir em minha vida, dor, desânimo, ansiedade, tristeza e desespero, é afastado de mim, juntamente com os planos dele para me destruir. Obrigada, Deus, porque para ti todas as coisas são possíveis e és infinitamente maior que qualquer ameaça do inimigo contra mim. Ajuda-me a lembrar de adorar a ti em primeiro lugar quando o inimigo me confronta em minha vida. Ajude-me a desmascarar as mentiras dele por meio de meu louvor sincero a ti. Atribuo a ti a glória que teu nome merece e adoro a ti no esplendor de teu santuário. Exalto teu santo nome e te dou louvor, honra e adoração todas as vezes que penso em ti. Amo a ti de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. Somente tu és digno de toda glória, majestade, poder e autoridade, agora e para todo sempre. O Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, e deve ser mais temido que todos os deuses. Cantarei para ti e contarei todos os teus atos maravilhosos. Oro em nome de Jesus. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. 2 Samuel, capítulo 22, verso 4. 15. Oração por cristãos que sofrem perseguição. Senhor, tua palavra diz que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está se tornando mais evidente a cada dia, em toda parte do mundo, até em meu próprio país. Tua palavra também diz que os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Dá a todos os que creem em ti olhos para enxergar a verdade e identificar os impostores. Não permita que sejam enganados. Ajuda-nos a reconhecer as mentiras do inimigo e a rejeitá-las imediatamente. Sei que um dos aspectos mais importantes da batalha espiritual é orar para que a mensagem do Evangelho seja propagada. Ajuda teus guerreiros e guerreiras de oração a abrir uma porta para essa mensagem. Oro como Paulo orou para que eu possa trazer pessoas a Jesus. Ele foi perseguido e mesmo preso e acorrentado orou para que mais pessoas foram trazidas para o teu reino. Ajuda-me a seguir esse exemplo. Onde quer que cristãos estejam sendo perseguidos por aqueles que fazem a obra do inimigo contra teus seguidores, oro para que tu os alcance e os resgate. Em especial, oro por nome de uma pessoa, de um grupo de pessoas que sofrem perseguição. Se eles estão sendo ameaçados e torturados, oro para que o libertes de teus captores. Volta à tortura contra os torturadores. Sei que apesar dessas pessoas estarem sendo perseguidas, tu não abandonastes. Livra-as da prisão, esconde-as em tua sombra, ajuda-as a escapar e permite que encontrem um local seguro e tragam outros a ti. Salva não apenas a vida deles, mas também a vida de seus familiares que também possam estar sendo perseguidos porque creem em ti. Um caso de pessoas que estão em perigo neste momento, em qualquer parte do mundo. Oro para que ouça as minhas orações e as liberte de seus captores. Mesmo que eu não tenha um nome específico, tu sabes exatamente para quem, para onde essa oração deve ser direcionada. Em especial, oro por... Cite uma região onde há perseguição de cristãos. Salva cada um que se faz parte do seu povo nessa região. Guarda-os do mal que o inimigo pretende lhes infligir. Permite que escapem de seus captores. Se a perseguição estiver acontecendo em meu próprio país, oro para que exponhas esse mal e ponhas fins a ele. Oro em nome de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. 16. Oração por coração puro e espírito humilde. Senhor, sei que se eu acalentasse o pecado em meu coração, tu não me ouvirias. Não quero guardar nada em meu coração que possa tornar minhas orações ineficazes. Tua palavra diz que, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, faço minhas palavras do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mostra-me. Se fiz ou disse alguma coisa que necessita de confissão e arrependimento diante de ti. Quero poder dizer o mesmo que tu, Jesus, dissesse a respeito do diabo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Isso é verdade para ti, Jesus, porque tu és sem pecado, e é verdade para mim, porque pagaste o preço para o meu perdão. Ajude-me a não pecar com minhas palavras. Sei que a boca fala do que está cheio o coração. Disseste que um homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e um homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Sei que terei de dar conta de toda palavra que digo, por isso quero confessar qualquer palavra inútil que eu tenha falado. Revelas a mim, dá-me um coração puro e humilde. Oro para que o nome da pessoa que precisa se acertar com Deus receba um coração puro e um espírito humilde. Oro para que essa pessoa possa te reconhecer em todos os teus caminhos. Sei que essa é uma parte importante do processo de prepará-la para a obra que preparaste para ela realizar mais adiante. Senhor, sei que tu deste a essa pessoa um propósito, uma vocação e tens um plano para a vida dela. Mas ela não pode cumprir teu plano sem estar completamente submetida a ti em todas as áreas da vida. Sei que coisas mundanas na mente e na alma dessa pessoa diluirão todo o entendimento e teu propósito para a vida dela. Por isso, faze-a reconhecer teu propósito e vocação de modo que ela não se desvie de seus caminhos. Não permitas que ela se entregue ao orgulho, nem que seu coração se feche para ti, a fim de que não perca a visão que queres lhe dar para o futuro. Dá-lhe um coração puro e um espírito humilde, de modo que ela não desperdice tempo buscando algo que tu não abençoarás. Permite que ela se alegre e ore continuamente, dando graças em todas as circunstâncias, pois esta é a tua vontade para todos. Oro em nome de Jesus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 10 e 11. 17. Oração por força na batalha. Senhor, obrigada porque me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair os meus pés os meus adversários. Fizeste os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam, gritavam por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Senhor, oro para que o teu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza e repouse em mim, pois és minha força. És o meu forte refúgio, de quem terei medo? Oro para que me livres de qualquer armadilha que o inimigo tenha preparado para mim, pois és o meu refúgio. A batalha específica que estou enfrentando agora é, cite a batalha que você está travando. Ajude-me a permanecer firme com tua armadura e as armas que me deste. Senhor, oro por nome da pessoa que está travando uma batalha contra o inimigo. Fortalece essa pessoa com teu poder, envolve-a com tua proteção. Obrigada por salvar os justos e seres nossa fortaleza na hora da adversidade. Senhor, firmaste os montes e dividiste o mar por teu grande poder. Por isso, oro para que firmes essa pessoa por tua força, de modo que ela seja inabalável. Tua palavra diz, felizes os que em ti encontram sua força, pois eles perseguirão o caminho de força em força. Oro para que ajudes essa pessoa a buscar tua força para resistir ao inimigo, a fim de permanecer firme. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Senhor, descanso em ti, pois tu és a minha rocha, a minha torre, e não serei abalado. És o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Oro em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, e treine as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Salmo 144, verso 1 e 2. 18. Oração por paz nos relacionamentos. Senhor, coloco diante de ti meus relacionamentos. Peço-te que os abençoe com tua paz e teu amor. Se algum deles não te glorificar, oro para que me mostres com clareza. Oro por meus relacionamentos com meus familiares e amigos. Em especial, oro por meu relacionamento com nome de um membro da família ou um amigo que preocupa. Ajuda-nos a não buscar nosso próprio bem, mas sim o dos outros, e a nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros do que a nós mesmos. Ajuda-nos a estar sempre disposta a perdoar e a mostrar teu amor aos outros. Não permitas que o inimigo construa uma barreira entre teus filhos por meio do egoísmo. Oro pelos casamentos que sei que o inimigo está tentando destruir. Em especial, oro por nome do casal. Ajuda-os a entender como colocar as necessidades do outro à frente de suas próprias necessidades. Oro para que todo egoísmo e comportamentos malignos do orgulho e da falta de amor sejam afastados desse casal. Ajuda-os a tratar um ao outro com amor e respeito. Capacita-os a reconhecer quando o inimigo estiver promovendo divisão entre eles. Faz que eles desfrutem os planos do inimigo para destruí-los ao pôr em prática a tua palavra. Capacita-os a permanecerem firmes ao resistir ao inimigo por meio da submissão total a ti. Ajuda-os a edificarem um ao outro. Transforma cada cônjuge para que ele ou ela se assemelhe cada vez mais a ti. E não permita que se apaguem de modo egoísta aquilo que querem quando querem. Ensina-os a vestir a armadura de Deus todos os dias e a orar um pelo outro em vez de criticar um ao outro. Ajuda-os a plantar sementes de amor e respeito no casamento para que coisas maravilhosas cresçam dentro desse relacionamento. Ajuda-os a arrancar as ervas daninhas do rancor, da amargura, da raiva, da infidelidade, da separação. Oro para que não haja divórcio no futuro desse casal. Ajuda-os a permanecerem unidos em fé e confiança mútua. Protege esse casamento de quaisquer mentiras do inimigo. Ajuda-os a dedicar tempo um ao outro e a orar juntos para que o inimigo não tenha oportunidade de entrar. Faz que tenham uma mesma atitude um para os outros. Oro em nome de Jesus. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 31 a 32. 19. Oração por libertação. Senhor, sei que o inimigo quer que todos vivamos em condenação, mas Tu nos livras de nossos pecados e de suas consequências se confessarmos nossas transgressões a Ti. Em especial, confesso, cite algum pecado que deseja confessar a Deus. Obrigada, porque se eu confessar meus pecados, Tu és fiel e justo para perdoá-los e me purificares de toda injustiça. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Liberta-me de meus pecados, pois são como um fardo pesado e insuportável. Recuso-me a permitir que o inimigo de minha alma jogue culpa sobre mim. Teu sangue derramado na cruz, Jesus, pagou o preço por meus pecados. Senhor, sei que todo pecado em minha vida enfraquecerá minhas orações. E é por isso que te peço que reveles tudo o que preciso me arrepender, para que eu possa ser liberta. Sei que o inimigo de minha alma sempre usará meus pecados contra mim, pois pecados são confessados, não confessados atrapalham minha comunhão contigo. E isso me enfraquecerá em todos os aspectos. Mostra-me áreas em minha vida em que não pensei, falei ou agi de acordo com os teus padrões para minha vida. Confesse qualquer coisa que o Senhor lhe mostrar ou que sabe que fez. Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Perdoa-me e livra-me, Senhor. Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Senhor, sei que fomos chamados para a liberdade. Ajuda-nos a permanecer firmes nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, não nos deixando submeter novamente a um jugo de escravidão. Oro especificamente por nome da pessoa que precisa de libertação. Liberta essa pessoa de sítio que essa pessoa precisa se libertar neste momento. Obrigada, Senhor, porque tua libertação é sempre completa. Obrigada porque somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ajude essa pessoa a viver na liberdade e nunca mais ser enganada pelo inimigo. Oro em nome de Jesus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João capítulo 8, verso 36. 20. Orações por situações sérias no mundo. Senhor, todos os dias algo sério ou terrível acontece em alguma parte do mundo. E muitas vezes em meu próprio país. É difícil pensar nessas coisas horríveis e até mesmo orar a respeito delas. Há tantas preocupações que muitas vezes nem sei por onde começar. Mas sei que como guerreira de oração, tu queres que eu ore por pessoas e situações que estão em meu coração, assim como no meu. Peço-te que me mostres diariamente sobre o que queres que eu oro. À medida que eu ouvir tua voz a respeito das coisas que acontecem no mundo, orarei seguindo tua direção. A coisa com que mais me preocupa agora em minha comunidade é, cite a situação e o que você quer que Deus faça a respeito. Senhor, oro por outras situações em que meu país que são preocupantes. A que mais me preocupa é, cite a situação e o que você quer que Deus faça a respeito. Senhor, oro por coisas muito sérias que estão acontecendo no mundo. Oro por, cite a situação e o que você quer que Deus faça a respeito. Dá-me tua paz em relação a essas situações. Oro para que a tua paz reine na terra até o fim, quando tu declarastes que a nação se levantará contra a nação. Sei que os últimos dias estão aí, por isso oro para que pessoas em todo o mundo se voltem para ti e sejam salvas. Oro para que saibam que somente tu és Deus e que não há outro igual a ti. Oro para que teu nome seja grande entre as nações, porque derramarás teu espírito sobre todos. Oro em especial por Sítio, a região do mundo que a mais preocupa neste momento e que você quer que Deus faça. Oro para que derrames teu espírito sobre as pessoas nessa região e que reveles tua verdade a elas. Tua palavra diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Desfaz os planos do inimigo para destruir seu povo. Oro, sobretudo, por pessoas que odeiam teu povo. Em especial, oro para que destrua os planos de, cite os grupos de pessoas que incitam o ódio e apoiam o assassinato de inocentes. Expõe os planos dessas pessoas antes que elas possam realizá-lo. Vejo que nada de errado neste mundo pode ser acertado sem ti. Nenhum conflito pode ser solucionado e nenhum lugar de segurança pode ser firmado sem ti. És a solução para todos os problemas. Somente teu amor e tua paz podem satisfazer nossas necessidades em meio ao desespero. Vem, Jesus, liberta-nos do mal, faz teu rosto brilhar sobre nós e dá-nos a tua paz. Oro em nome de Jesus. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Salmo 57, verso 9 a 11.